0230 já vencido, de Alpha Tango. Fez alguma mudança de horário? Sale S, aguarde, de Alpha Tango. Gol no 606, chame Recife agora, frequência 2685, gol no 606. Centro Recife 2685, gol no 606. Cópia. Alfa Tango, voo local, gravou parte de posições, 500 pés, dá 17 direita, corredor axé, aguardando a liberação de controle. 01970, acione. Controle 120, decimal 8, 2118, 95. Basta 05 agora, para acionamento de táxi e colagem, chama a torre 118-95, altímetro 10-11, bom voo e boa noite, Charlie Alfa Tango. Para o voo 994, para o táxi com 134 a bordo, acionamento de 2 horas e 15, alternada em Salvador. Direita Indy Alfa, considera a torre 118-95, altímetro 10-11, bom voo e boa noite, voo 994. Direita em Alfa, quando espera 3295, Pion, voo 994. Ground by Portugal is 024, on stand 01, request to ground. Borga 024, we'll coordinate with the ground staff. Then we'll have to tow your aircraft until Abing Gate 08, okay? After that, you can start up, okay, and call me right to taxi, for go 024. Tranquilo, só push, and start, we'll maintain clear from the other gate, with coordination with the ground staff, and we'll call it into taxi, Portugal 024. Confirma a torre, controle. 94, autorizado. Ali, decola sem parada. Torre, bom dia, Felipe. 5556. 5556, continua a aproximação. Ocorro 1994, mantendo o ponto de treinador 0, pode sair da internet e decolar sem parada. Então tá autorizado, a linha decola sem parada, 080 graus, 08 nós. Não, não tem posição em charge, né? Tem que lá sem parada. Quem estamos aguardando aqui, não, né? Afirmativo, então mantém ponto de espera. Mantendo ponto de espera. Tem uma baixada, trem. Trip 5556. Trip 5556, 080 graus, 08 nós. Pouso autorizado, pistão 0. Autorizado, tá no 556. Autorizado a linha e manter o voo 994. Afirmativo, a linha mantém. Mantém, voo 994. Trip 5556, os 28, libera direito, 21 nesse ponto. Direito, 21. Trip 5556, táxi de Alfa, reporte Santa Juliette para ingresso. Sargento, portão 01, Trip 5556. Sargento, portão 01. Chama 208, voo 994. 994, 208, aos 30, bom voo. Obrigado, ao serviço. Controle Salvador, voo 994, na Puca Jamo, cruza 2000. Voo 994, contato, submarino nível 350, na saída Puca Jamo, Aracaju. Para o 350, voo 994. Demo, à direita do tanque, portão 1, bate principal, 3556. 18 decimal 95. 3345, 2A. Oi, Salvador, boa noite, está 3520. Está 3520, 080 graus, com 10 nós, pouso autorizado. Pouso autorizado na... no 0 da 3520. E do TAM 3170, confirma. TAM 3170, desça até 2000, acendo identificação na chegada Mari. Ajuste 10 no 1, aguarde LS X-Ray, pistão 10. Autorizado, TAM 3170. Comandante Adolfo Tango, repórter decolagem. 520-121-9. Roda, boa noite, tá 3520, livrou na 520, boa noite, táxi via Alfa, repórter da Juliette para ingresso. Alfa, repórter da Juliette, tá 3520. Now report 0024 return. 0024 for taxi Viper on 1 after taxiway India in Alpha. On the taxiway Alpha, call 118 small 95 the tower and altimeter set 1011. Have a good flight and good day. 1011, have a good flight and good day. Yes, KNH 1011, Então, mantenha escuta e reporta retorno, o Tiago Tango. Vai passar para o controle, senhor? Não, mantenha essa frequência. Está autorizado já o sobrevoo no parque de exposições? Afirmativo, não há tráfego final no zero. Mantenha a escuta permanente, caso necessário, será necessário liberar aí. Mas mantenha essa frequência na nossa... na guarda aí. Afirmativo, está na escuta e condicionado ao tráfego, te alavatando. Após o Airbus 1330 do Air Portugal, da 3520, vai ingressar a Juliette e prosseguir portão 03. Após o status, ingressa portão 03, da 3520. Check 3, ajuste no 011, voo no 896. Direto TAP. Tower Portugal 024, muito boa noite. Portugal 024, clear, line up and take off. 080 degrees, very fast. Clear to line up and take off, runway 10, Portugal 024. 4, airborne at 43, 120, decimal 9. 120, decimal 9, airport shield 0. Correction, 120, decimal 8. 120, decimal 8, airport shield 0. Roger, port shield 024, muito boa noite, airborne runway 10 on full clear departure. Muito boa noite, airport call 024, radar contact, climb, animal temperature level 370, Puka, Jamo, departure. Airport climb flight level 370, Puka, Jamo, departure, port shield 0. Check uniforme, bom dia, sem identificação, vê se mantém a 4000 na chegada ponte, aguarde LS X-Ray, ajuste no 09. Mais um minuto aí, será necessário liberar o setor. Ok, mais um minuto. São 3170, complete final S, chame torre 1118, decimal 95. Torre 1185, São 3170, boa. Boa. Departure report shield 024. Go ahead. Confirm we are clear, book, departure, Jamo, then depart. Afirmativo, Puka, Jamo, after Zipa position. Obrigado, Puka, Jamo, after Zipa position, report shield 024, muito obrigado. Salvador, bom dia, Osan 3170, ILS X-Ray. 3170, continua a aproximação, aguarde autorização de pouso. Guardando, 3170. Tchau, Alfa Tango, libera, devido à aeronave na aproximação INS. Mantém em linha do litoral e aguarda retorno. Ok, vai para a linha do litoral, aguardando nova autorização. Airport Gun 024, we're clear, direct to depart position. Clear to proceed direct to depart position, Airport Gun 024. E vou prosseguir após. Livre ponto 10, tenho tráfego no ticket, San 3170. Fotônio pode retornar. Sobrevoo Parque de Exposições. Grapian, retornando. Tango. Ground 024, contact now receive center on frequency 126.85, if unable 125.45. Portugal 024, official frequency 126.85, backup 125.45 at Portugal 024. Boa viagem. Obrigado. Whiskey uniforme, disse mantém 3.000. 3.000, Whiskey uniforme. Oito no meia, complete finalé, chame torre 118.95. Whiskey Yankee uniforme, desse mantém 2.000, autorizado para final LS. Autorizado para 2.000 ILS, Whiskey Yankee uniforme. Tchau, Fatango. Será necessário liberar novamente o setor? e aguardar para retorno. Ô, tá levantando, Luciano? Firme, tem um 737 Gol aí para passar o externo. Ok, liberando o setor. 18 no meia, continua a aproximação, aguarde a autorização de pouso. Informe, é bom para a modificação das regras. No 8 no meia, pouso autorizado, pista 10, 080 graus, 14 nós. Pouso no 08 no meia. O esquema uniforme já tem referência visual com a cabeceira para modificar as regras? Negativo, cancelando a partida presente. Explicado 5 meia, pista para alto de tráfego e chame torre 118 decimal 95. Salvador, bom dia, Whisky Uniforme. Whisky Uniforme, continua a aproximação no 7, reposta de terceira milha. Estamos na final, senhor. Chama na curta contra a baixa, já completamente visual. Firma aqui. Tiara Fatango, autorizado o retorno. Sobrevoo parte de posições, na escuta. Autorizado o retorno ao parque, vai ficar na escuta, o Tango. Sinal normal, trem baixo checado, isso que é aquele fórum. Isso que é aquele fórum, pouso autorizado no 7050 nós, graus 10 nós. Aquele fórum. Gol no 8 no meio, libera a direita, 121 19. Confirmando o isque aquele fórum, 060 graus 08 nós. Aquele fórum. Agora eu tô no meio táxi via Alfa, reportando-se da Juliette com ingresso. Alfa, reportando-se Já do backtrack, reporte livrado. Via Juliette, e no através do portão 612 vai visualizar a viatura do Follow Me e vai seguir até o portão 09. Sim, Salvador, bom dia, 3520, autorização Aracaju, nível 9, sem problema, informação dela. Bom dia, 3520, Aracaju, 190, nível está autorizado, coluna 10 com curva esquerda na subida Fuca, após Jamo, após direto Aracaju, aciona 5121, controle 120, decimal 8. Autoridade Aracaju, nível 190. Conforme o plano de cola da 10, com volta de esquerda, Fuca, Jamo, Foto Aracaju, 5121, transponder, 120.8, controle 120. Correta 3520, time pronto, pushback, acionamento. Quebec Assuramento, tá 3520. 0.3, tá livre, chama o táxi. 3 livre, chama para o táxi, 3520. Papai Romeu, te levantando? Prossiga! Vai livrar o setor do parque de exposições para regresso, senhor Gandabata, final da 97. Reporte solo controlado, 070 graus, 62 nós, te levantando. Tá, agora.